Salve, gente! Eu sou o Gosma, mestrando em antropologia na UFPE e colaboro na produção do Antropológicas, um podcast voltado para a divulgação das dissertações do programa de pós-graduação em antropologia, o PPGA. O Antropológicas está disponível nas maiores plataformas de podcast. Está começando o Gosma MP3. Esse programa foi gravado no sábado, 3 de abril de 2021. Uma semana de reforma ministerial em Brasília que, mais uma vez, entronou o Centrão na direção do orçamento público e relegou ao governo Bolsonaro a promoção de ações golpistas, inclusive o terrorismo, das quais as corporações militares são as mais assediadas, principalmente no Nordeste. Falando de futebol, o Sport foi praticamente eliminado da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, depois de ser goleado pelo Ceará. Mais uma vez, o Sport começa mal a temporada. É um plano termos aqui no Gosma MP3 algumas conversas sobre o futebol, com convidados mais do que especiais. Nessa semana, também o Brasil registrou recordes de vítimas fatais por Covid-19. Perdemos o DJ Jesus, como era conhecido no movimento brega pernambucano. Ele foi responsável pela divulgação de vários artistas e bandas de brega do estado. O DJ era conhecido como a Sensação de Areias. Na semana passada, fizemos uma lista de músicas de brega aqui no Gosma MP3. E não falamos que uma das características elementares do movimento é a distribuição descentralizada das músicas e que os DJs são muito importantes nessa engrenagem. Não à toa, quase sempre escutamos o nome dos DJs nas músicas. Nesse momento trágico, é de suma importância mantermos os cuidados básicos ao utilizar máscaras, limpar constantemente as mãos e evitar aglomerações. Vamos de música! E no próximo bloco, indicações da semana. Quero tanto, quero tanto. você. Sem você. Tocha. Ô, Lili. DJ Jesus, a sensação de areias. Tô com saudade da parceira, minha verdadeira obra-prima de mulher. Quando o vacilo me bloqueia, aí na hora da visita mostra quem é. Tamo sofrendo pra caramba, mas sei que ela me ama. E o vida louca que também te ama, quando ela tá na minha cama. É tom de tenso, ela me usa e me ama. A liberdade vai chegar, eu vou viajar pra um lugarzinho familiar, que tem o nome de favela. Eu só quero ela, vou casar com ela. A liberdade vai chegar, eu vou viajar pra um lugarzinho familiar, que tem o nome de favela. Eu só quero ela, vou casar com ela. Que tem o nome de favela. Eu só quero ela, vou casar com ela. Esse filme é habilitação de DJ. DJ Jesus, a sensação de areias. Tô com saudade da parceira, minha verdadeira obra-prima de mulher. Quando o vacilo me bloqueia, aí na hora da visita mostra quem é. Tamo sofrendo pra caramba, mas sei que ela me ama. E o vida louca que também te ama, quando ela tá na minha cama. É tom de tenso, ela me usa e me ama. A liberdade vai chegar, eu vou viajar pra um lugarzinho familiar, que tem o nome de favela. Eu só quero ela, vou casar com ela. A liberdade vai chegar, eu vou viajar pra um lugarzinho familiar, que tem o nome de favela. Eu só quero ela, vou casar com ela. Tem o nome de favela. Eu só quero ela, vou casar com ela. Opa, estamos de volta. Essa é a Rádio Comunitária Aconchego e você está ouvindo Gosma MP3. Para conhecer o trabalho e as novidades da Aconchego, acesse o nosso portal radioaconchego.milharal.org. Em nossas postagens, as postagens do Gosma MP3 estarão à lista com as músicas tocadas no programa. Apoie a comunicação livre e popular, doando qualquer valor para a nossa rádio. A primeira indicação da semana é o documentário Professor Polvo. O filme narra a criação de uma improvável conexão entre um homem e um polvo. Depois de encontrar-se desgostoso com a sua profissão, o documentarista volta à região da sua infância para explorar uma floresta de corais. Em certo momento, um polvo torna-se o principal objeto de curiosidade das expedições diárias. O tom do documentário é a descoberta das habilidades desse animal incrível e a redescoberta do elemento humano na natureza selvagem. O Gosma recomenda. Também recomendamos o romance histórico Mayombe, do angolano Pepe Tela. Publicado em 1980, Mayombe é um romance histórico e de ideias baseado no movimento popular de libertação de Angola. É a guerrilha a instalar uma nova frente numa floresta tropical repleta de montanhas. A ausência de batalhas, a falta da relação com o povo da região e o tribalismo entre os guerrilheiros criam a tensão narrada através da dispersão do foco narrativo entre personagens diversos num processo de revolução política e pessoal. O Gosma recomenda. E vamos de música! Yeah. sound. Yeah, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Yes. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath him. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. I'm loving no show toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. Tell a walk, wobbler. Killing them in the UK. Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't f*** with me. Estelle once said, tell me cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat ass, cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest, like the pips at the Gladys. And I know they love it, so they hit with all that rubbish. Would you be my lover? Could you be mine? Would you be my lover? Would you be mine? Could you be my lover? Would you be my American boy? American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Estamos chegando ao fim de mais um Gosma MP3 aqui na Rádio Aconchego. A ideia é que o programa vá evoluindo aos poucos e consiga dar conta de vários temas que a gente consiga debater aqui, fazer entrevistas, participar de campanhas, um espaço aberto para livre expressão. Quero mandar um beijo especial para Dani, Laércio e Rudá, que nasceu há pouco, Dani tem um trabalho de confecção com a Poncear, lindas pochetes e lindas bolsas. Vale a pena conferir o trabalho da Nega nas redes sociais. E Laércio faz sapato, produz camisas, trabalha com serigrafia, que é o Camel Co, e que você também consegue encontrar o trabalho dele nas redes sociais. Daí que, para terminar o Gosma de hoje, vou colocar uma música que Dani me enviou. A gente estava trocando uma ideia, ela me enviou essa música, que eu nem escutei ainda. Então vamos escutar todos juntos. E até semana que vem com mais um Gosma MP3. Sempre aos domingos pela manhã, aqui na nossa rádio comunitária Aconchego. Antes de ir para a música, gostaria apenas de recitar rapidamente uns versinhos que eu fiz por esses dias enquanto rolava uma tempestade de relâmpagos aqui em Arco Verde. No céu antes escuro, relâmpagos faiscavam e trovões reverberavam. Faziam bater as panelas dependuradas em precárias estruturas de ferro. Certo momento, as luzes desenharam com nitidez. Conseguíamos ler muito bem. Estava escrito: Jesus não vai voltar. Valeu, ouvintes. Até a próxima. Chorou, chorou, chorou.